tinha uma teoria. Uma teoria não, diz-me. Para gravar o podcast com o David, fantástico David Francisco. Sim. Só vou gravar quando chegar o meu microfone bacana. Ele está cá, está. Está lá. E o podcast é mesmo isso. É o gajo em Inglaterra e eu cá. Estás a ver? Para falarmos das cenas. E se calhar até vou convidar o Rafa, que está na Alemanha. Sim. E é tipo, é um gajo de cada país a falar das cenas. Pronto, é giro. Estás a ver? O que eu lhe disse foi, pá, o podcast é para ter meia hora. Eu e ele já estávamos em conversa, em Skype. O gajo gravava a partir daí. Eu metia a gravar quando queria e parava quando queria. Ou seja, eu não sabia nada. Deixava o controle toda a parte dele. Estás a ver? E então, às vezes o podcast começava, nós gravámos um episódio e aquilo mal começa, já estás a meio de uma conversa. Tipo, pois, mas porquê que tu achas que mamas são melhores que tu? Já estávamos a meio. É uma coisa gira. Isso é giro. Mas é porque o conceito do podcast é esse. O que eu vou gravar com o Beirão e com a Bertini não é nada disso. Ok. Uma cena tão estúpida. Achou? Pá, isto para quem não está a perceber o que tem que estar aqui a passar durante 1 minuto e 5 segundos. Eu estou a comer pizza. Ele está a comer pizza. É o primeiro episódio do meu podcast. É pá, mas tu estás bem longe do micro. Estou bem longe, mas aposto que a minha voz soa melhor que a tua. Não, justo, claro que não. Mas tens comida na boca. Sim, só isso já dá ali uma... E isto é um podcast chamado XLR Ligado, que vai estar disponível... E a gente está XLR Ligado, mas é comigo que não tem XLR. Também é verdade, lembro-me disso. E são episódios com convidados, com conversas. Sobre muita coisa. Ruben Branco, como é que tu estás? Eu estou ótimo, tu estás? Estás a comer e a beber em minha casa? Bem, tu estás a dizer que se eu viesse aqui a gastar merdas, comprei tudo no continente antes de vir. Já cozinhei para ti uma porrada de vezes, estás a acabar. Cozinhaste, mas ninguém ficou feliz com essa cena. Para amores. Péssimo na cozinha. Sim. Olha, eu queria falar contigo sobre duas merdas. É pá, que estúpido. Sim, se falar contigo. Nossa, a relação não está bem. Sim. YouTube. É um site. O que é que tu foste fazer para lá? Olha, eu fui para o YouTube porque quer ser famoso. Queres ter seguidores? E, pá, preciso chegar ao maior número de pessoas possível e a fazer stand-up em bares não é possível. Muito resumidamente, imagina que eu tenho 15 minutos fantásticos de stand-up e vou fazer a um bar que tem 80 pessoas. Se eu fizer esses 15 minutos 10 vezes, já me dá 150 minutos de vezes que eu tenho de os fazer e chega a 800 pessoas. E se fizer 5 minutos. Só 5 minutos. E um vídeo. Estás a ver? Dá-me um vídeo, já está feito. 5 minutos em stand-up não é nada, 15 minutos é um mínimo, vá. 5 minutos já é um vídeo de YouTube e chego igualmente a 800 pessoas, se calhar, sem precisar de o estar a fazer 10 vezes. Epá, e no conforto da minha casa, com o corta-cola, com tudo, é muito mais fácil. E então, eu percebi é que é mais fácil a comunicação no YouTube. E para a introdução de este gajo está ligado à comédia e produz conteúdos cómicos, é o melhor. Então pronto, continuo a fazer stand-up, obviamente, mas estou muito mais focado no YouTube. Epá, e falando de uma coisa que eu escrevi aqui, que foi... Tu no início tinhas 3 vídeos por semana e agora passaste a 2. Passei por 2. Epá, para quem não conheceu os três vídeos, de segundas, quartas e sextas... Pronto, o meu canal quando começou eu tinha a necessidade de ter conteúdo... Peço desculpa, fica muito bem, um roto aqui. Tinha a necessidade de ter conteúdo muitas vezes, porque é a única forma de tu chegares a muita gente. E agora vamos começar o debate do e criar fome. A questão do criar... Epá, não, meu, não. As telenovelas dão todos os dias, os telejornais dão todos os dias. Epá, tu vês aquilo que tu gostas, se sair uma vez por dia, tu vês que tu gostas. Certo. Agora podemos dizer, epá, mas as séries saem por semana. Epá, e aí qual é que é o orçamento de um episódio do Walking Dead, por exemplo? Sério, agora se tu consegues criar todos os dias, tens é também ter a humildade de perceber, eu fazendo todos os dias, um, garanto a qualidade em todos os dias, dois, tenho pessoas para isso? Porquê que eu tinha 3 vídeos? Eu tinha vídeos à segunda, à quarta e à sexta. Segunda-feira, vídeo da semana, um tema geral. Certo. Quarta-feira é uma análise a um livro de banda desenhada. Só isso já é para um público específico. Claro. Estás a ver? Só o vídeo de segunda é que era mais... Sim, porque o de sexta-feira era um top de heróis ou vilões para qualquer coisa. Top piores 5 vilões para ser teu sogro. Piores 5 heroínas para serem tua namorada. Que juntava um pouco a comédia com a cena geek. Mas há dois públicos aqui. Estás a ver? Que cada um tem, vá, um vídeo e meio. Tendo em conta que o de sexta-feira vai fazer um dos dois públicos. Ok. É um vídeo e meio por semana. Não é muito, pá. Não, não acho que seja muito. E mudaste para segunda e quinta... E qual é o vídeo de quinta agora falha? O de quinta foi o de banda desenhada. Não, o de banda desenhada, que era o de quarta. Que era o de quarta. Porquê é que está como segunda e quinta só? porque eu percebi que o top 5 às 6, que era assim que se chamava, não ia ser algo que chegava, iria chegar a um ponto e iria ser muito repetitivo. E eu estava num caminho em que, ok, a malta está a curtir, e então mal eu comecei a perceber, e pá, no 6º, 7º episódio, a malta está mesmo a curtir, eu disse, malta, isto só vai ter 10. Mesmo para deixar claro que vocês vão curtir, eu também. Curtam, mas vai ver um dia que... Mas isto vai acabar e já está marcado para quando é que acaba. Okay. E acabou aí. Obviamente que eu agora vou voltar com conteúdos novos, que estou a preparar há quase um mês e meio. Fala disso. É pá, e tem tomado muito tempo. Vou continuar a ter o vídeo da semana e vou continuar a ter a análise da banda desenhada. Ok. Porque gosto. Segundo os dias vão mudar. Recebi um convite para fazer um podcast live numa loja de jogos e de card games e etc. Ou seja, se calhar aí faz sentido uma das noites estar associada a isso. Tenho agora também uma parceria com o podcast Murro no Estômago, que é uma cena de MMA. MMA é bom. E então estou a jogar o UFC 2 para eles, estou a streamar também à noite, neste momento está a ser à quarta-feira, mas tenho andado a falhar um bocado. Ou seja, só os dois que eu já tenho, mais o podcast, mais a stream, já me dá 4 vídeos. Só... Até consegues pôr um durante o fim de semana, digamos. É pá, sim, mas há conteúdos que eu ando a preparar. Um conteúdo sobre a noite de Lisboa, um conteúdo sobre... piropos, um conteúdo sobre cinema. Ou seja, repara, se eu fizer aqueles 4, mais estes 3 conteúdos que eu te disse, já dá 7. De repente fico com um vídeo por dia, que é mais do que aquilo que eu acho. É pá, sim, acho que fazer já 7, se calhar aí já é muito. É a única vez que eu digo, pá, se calhar aí já é muito. Ah, mas as pessoas veem todos os dias, como eu estava a dizer há bocado, sim. Mas todos os dias, tu já tens de ter algum público, porque há sempre alguma flutuação. Tens 1 milhão de pessoas todos os dias, mas o total de pessoas que vê 1,5 milhão, porque num dia há 1 milhão vê-te, no dia a seguir há 700 mil daquele 1 milhão que te vê, mas entram outras 300 mil que estavam de fora, não sei o quê. Quando tens grandes números é assim. Certo. Saem 100 mil, mas entram 90 mil do outro lado e pronto, fica tudo bem. Agora, no ponto em que eu estou neste momento, eu espero 500 pessoas, o meu canal fica a 1/4, porque eu tenho cerca de 2 mil subscritores. É muito pequeno. Era sobre isso que eu queria falar. Tu fazes vídeos desde quando? Desde Abril. Desde Abril. E estás quase com 2 mil subscritores. Pá, esta pergunta é demasiado clichê, mas que se foda. Tu esperavas ter 2 mil subscritores desde Abril? Não, não. Eu falei com o Dário, com o Mazum Cabresto, e ele disse-me um ótimo objetivo era até ao final do ano eu chegava aos 1 mil. Pronto. E eu quase que dobrei e ainda estou a 2 meses, vá. 2 meses e meio. Ou seja, é claro que eu fiquei muito surpreso. Tive alguns booms, tive a sorte do Maurício Meirelles eu ter participado no espetáculo dele e ele ter dado a conhecer o meu canal. Tive uma ou duas tiradas em vídeos que ficaram um pouco mais virais e então isso também fez com que o pessoal visse mais e subscrevesse mais. Bom, tive o teu melhor vídeo é o verdadeiro do Fidget Spinner com 7 mil. Sim, é um vídeo sobre Fidget Spinner. Lá está, não acho que seja nem de perto nem de longe o meu melhor vídeo, nem está no meu top 10. Mas ter saído naquela altura se calhar foi fixe. Sim. Mas isso não quer dizer que seja o melhor. E aí então espaçando dos números face à qualidade. E agora que reparei que não fazia puto de ideia, o nosso vídeo é o terceiro, com 3 mil. Exatamente, que é um final. Não é o nosso. Não é o nosso? É o que foste da casa dos youtubers, Kikas, de Ana Cudemancia, que foi na viagem para Portimão ou assim. Ah, sim, o espetáculo que fiz na APW. O nosso está longe. O nosso convém dizer o que é o nosso. Pá, é um vídeo, para quem não sabe, que vai ver, que... Não, é que nem eu não sei este, caralho. Que é um vlog também, tá aqui, de uma viagem que foi feita por nós e por mais dois colegas nossos, para fazer um espetáculo de stand-up em Aveiro. E o vlog, feito pelo Ruben, está no canal dele, vejam. De título, vlog, comediantes, sexo e hotel 5 estrelas. Já tinhas estado num hotel 5 estrelas? Já. E gostaste? A primeira vez que estive num hotel 5 estrelas foi através de um espetáculo de empresa que eu fiz em Vila Moura, e fiquei num hotel 5 estrelas, eu e a minha namorada. Foi uma cena alucinante. Pronto, ótimo. maravilha. Falámos aí de um espetáculo um bocado caricato, mas sim. Diz-me uma coisa, pá. Cuidado com o que vais dizer a seguir. Não, tranquilo. Epá, nós hoje em dia somos bombardeados com conteúdo de merda. Eu digo de merda porque é a minha opinião. Pode não ser de merda, pode é não ser para ti, é diferente. Epá, sim, ok, podemos dizer que sim, mas, pá, ok, não me identifico, vamos pôr assim. Que é, pá, que é o boom de youtubers que há e que têm sucesso, não podemos dizer o contrário, porque eles têm sucesso, eles vendem milhares de euros já para do YouTube e dos vídeos que fazem. Pá, qual é a tua opinião sobre isso? Estás a falar de duas coisas totalmente distintas, que é um é dinheiro e outro é qualidade. E a qualidade é um bocado como arte, dizer que o YouTube é uma. Ser youtuber é ser artista pode parecer um bocado arriscado. Mas é artista no sentido em que tu estás a criar um conteúdo para alguém. Da mesma forma que tu quando pintas um quadro, estás a criar uma. Estás a criar algo para as pessoas verem de uma certa forma. Quando crias um filme as pessoas vão ver de outra forma. Quando tu crias algo para o YouTube, estás a criar de uma certa forma. Podes-me dizer, mas existe um certo facilitismo em criar para o YouTube que não existe em fazer um filme, claro. Mas continua a ser um processo de criação. E o que eu sinto é que existe um grupo seleto de youtubers em Portugal que produz muito conteúdo, com grandes números, que chegam a muita gente, que não é de forma nenhuma um carimbo de qualidade, não é, e dois, não é isso que dita o que o resto da malta quer. O que é que isto quer dizer? O resto da malta não é uma minoria? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O resto da malta, tu, se hoje o pessoal da casa dos youtubers, que é o que nós estamos a falar neste certo, sítio, basicamente. Tu vais ver os mitos dos gajos e o não sei quê e vamos nos encontrar não sei onde. Epá, são 100 putos, são 300 pessoas. 100 são crianças, os 200 são os pais. Ok. Epá, os gajos fizeram uma cena YouTube Battle há um ano, ou o que é que foi, no Sala Bandeira. Sala onde eu também já tive. E os gajos tinham meia plateia. Epá, como é que tu podes ter um gajo como o Sarcasmo? Eu não sei quantos subscritores é que eu tinha na altura. Mas ele agora está com mais de 4 milhões. Acredito que ele na altura já tivesse pelo menos 3 milhões. Mesmo que fosse, mesmo que fosse um milhão. Esses 4 milhões, eu noto, basicamente são os meus primos que seguem os gajos. Mas muitos desses já não podem ser brasileiros. Podem! Tendo em conta que o Brasil é às vezes maior que nós. Está bem, mano. Mas então porque é que dos meus... Precisas de um português quando levas com 20, se calhar, brasileiros. Está bem, mas isso também é um risco que poderia acontecer no meu canal, poderia acontecer com outros. Isso não interessa. Então vamos fazer assim. Vamos colocar só 500 mil são portugueses. De 4 milhões, 500 mil são portugueses. Dá para fazer uma tudo. Epá, dá para fazer, mas eles não conseguiram. E eu era só um dos gajos. Eles não encheram o Sá da Bandeira. Ou seja... Eles chegarem a muita gente, é pá, não quer dizer de forma nenhuma que eles são um produto rentável fora daquele ambiente. Mas depois passa para o outro lado, que há duas questões, que é, uma, eles querem sair, dois, as marcas querem que eles saiam? É pá, não. Eu já tenho o meio de comunicação deles, eu já tenho o público deles, para que é que eles vão querer sair? Eles estão bem. Quem está mal é toda a outra malta que orbita à volta, que lhes diz, pá, nós temos de fazer o que eles estão a fazer, porque só assim é que nós vamos chegar a algum lado. E isso é que está errado. Tu vais chegar a algum lado se tu fizeres aquilo que tu achares bom. E se realmente for bom. Agora, a cena de, ei, se eles fazem isto e são os maiores, eu também quero ser o maior, vou fazer como eles. Pá, não, meu. Porque eles são realmente bons a fazer aquilo. Eu vejo um vídeo do One, do Dark Frame, e digo, não, pá, eu não tenho esta energia. Okay. E eles são da minha idade. Mas eu não tenho aquela... Puta, é boeda rápido para mim, não mas dá. Mas isso vende? Sim, é pá, mas vende para o público deles, claro. Meu. Fazemos assim, sim, eu, merda que é, eu faço um vídeo, então imagina isso. Mas depois na altura, se calhar pagares um bilhete para ver os gajos... E nem é só isso, é, eu faço aqui um vídeo. Ah, esse vídeo é esse conteúdo, é uma merda, não sei quem. Então eu vou fazer um vídeo exatamente igual, eles colocam no canal deles. O público deles vai dizer... Ah, claro. Não, o público deles vai dizer, pá, mas quem é este gajo? Claro. Este gajo é uma merda a fazer isto. Okay. Mas eu a seguir vou pegar neles e vou colocá-los para o meu público, e o meu público vai dizer, pá, mas quem é esta merda? Pá, são públicos diferentes, meu. Se eles têm muita malta, é pá, mas é uma fatia de público totalmente diferente. O exemplo que eu já dei tem a ver com música, tem a ver com, imagina o que é o álbum mais... Olha, em 86, há bocado estavas a falar do Brasil, 86, sabes qual foi o álbum mais vendido no Brasil? Estás a poder ver. Dá um palpite, estamos a falar de 86, epá, não. A música pop a reventar em todo o lado, não, os grandes assim, anos 80, o álbum mais vendido foi da Xuxa. Ok. Pá, imagina o que era, toda a malta a dizer, bem, se tu queres vender no Brasil, tens de fazer músicas tipo a da Xuxa. Mas está toda a gente estúpida, ok? Ninguém vai imitar a Xuxa, meu. Pá, porque a Xuxa é para crianças. Mas foi a bacana que mais lucrou em 86. E aqui é o mesmo, que é? Eles lucram bué. Yeah, mano, mas é para crianças. Se tu me disseres assim, pá, mas eu quero ser um comediante para crianças. Quero fazer improv para crianças, quero fazer espetáculos para crianças. E acabou. Aí tudo bem. Vê os gajos, tudo ao máximo, aprende com eles e copia e faz ao vivo. Agora, se tu não queres, e estamos a falar sempre fazendo o paralelismo de YouTube com comédia, basicamente. Portanto, tens a opinião que o público deles, quando crescer e vai passar a pagar os como eu. Vai cagar neles. É pá, vai. Mas entra outros tantos, não é? Como eu tinha falado. Ou então os próprios deixam de conseguir fazer. Ou então conseguem, o Rico Fazeres é uma canta tem para aí 40 anos. Sim. É pá, e está com um chapéu em casa. Que ridículo. Esse gajo é ridículo. Tem que comer esta pizza. Está a fazer. Esse gajo é ridículo. Um taxista de 40 anos em casa. Aí, ó vizinha, vizinha, faz aqui um pouco de chouriço para a gente. Aí, ó Zezocas, olha lá esta merda. Aí, este Zezocas. É pá, só me dá vontade. E são duas fatias, uma por cima da outra. Pegar numa fatia de pizza e espetar-lhe no focinho. E dizer, Rico, cala-te, sou boi. Pá, há um gajo que eu vi no outro dia no Instagram. Também é um gajo com um chapéu, mas não sei se é esse gajo. Que é um gajo que deve ser pai já. Estás a falar do Nuno Agonia? Mas calma, do Nuno Agonia não é estúpido. Do Nuno Agonia é uma cena quase de unboxings e reviews a cenas. Yeah, yeah. Pá, mas é um produto sério. Ah, há um gajo que eu... Minimamente, vá. Minimamente. Há um gajo que eu segui durante uns tempos. Já há um tanto. Não, esse gajo sim, porque ele manda merdas constantemente. Que é o Açoriano, pá, o... Caralho, lá para o nome, foda-se. Exato. O Açoriano, caralho, lá para o nome, foda-se. É esquisito, é escrever isso quando queres mandar um vídeo à tua mãe. Não, mãe, já viste o vídeo do Açoriano, caralho, merda, lá para o nome, foda-se. É que nem sei para onde é que é de procurar. É o Açoriano, meu. Eu sei quem é, não lembro do nome. Ah, então vai à merda. Mas tu perguntaste-me se eu sabia. Pá, podias saber? Não sei. Sei, quer dizer, sei, mas não sei o nome, mas cheguei. Eu não sei o nome. Pá, e curto o gajo porque é. Pá, já curto assim a realidade que tem e fazer conteúdo regularmente. Sim. Eu curto os gajos de não saber falar bem. Opa. É uma cena que tu te identificas. Porque amanhã vais às aulas às 8, também metes jotas em tudo. Olha, o que eu não ponho em L's e R's, pões tu em J's, vai-te foder. E faço muito bem. Sim. Opa, agora não lembro. Não interessa, estás no podcast. Pronto. Opa, queria passar para outro tema, que a gente já vai com 15 minutos disto. Só? Só. Depois já estou aqui à meia hora. Isto para quem também ainda não sabe, porque ninguém é só nós, isto são episódios partidos em dois, onde no primeiro se fala essencialmente de humor e no segundo os temas são mais pessoais, digamos assim, mais gerais. Podem ser escolhidos pelo convidado. Podem ser escolhidos pelo convidado. Que loucura! O que é que tu vais falar sobre isto? Isso é na segunda parte. Olha, vou falar da minha ligação com o futebol, que é muito especial. Eu esqueci dessa merda. Eu queria criar um segmento, um bombom, que era tipo uma espécie de uma pergunta à pressão. E que a tua... Eu esqueci dessa merda, que se foda. Faz depois. Isso. Sim, porque eu já não vou dar nada à espera. Claro. Não vou dar mesmo nada à espera agora. Queria falar do segundo tema. Tu vais ter um solo. Vou. Que eu digo isto com um espanto do caralho, como se eu soubesse. Já estou a falar desta merda há bocado, meu. A ideia de eu fazer um solo já vem há meses. Mas tu dizes, então, ouvi dizer, mas... Pá, que horror, meu. Onde é esta merda? Não, vou ter um solo. Deixa-me adivinhar onde é que é. Tenta. É no Carlos Paredes em Benfica. Boa, mudo. E no dia 25 de novembro. Boa. Foda. E as horas? Agora é que tu vais espalhar algum vídeo. Às 21h30. 5 da tarde. Ah, bom. 21h30. Elfie Merda. É o Elfie Merda. O Soriano. O Soriano. Ou isso é um medicamento. Pá. Vais ter um sol. Boa. Dia 25 de novembro. Queres falar sobre isso? Queres promover o teu solo? Tu és muito forte a promover. Pronto, eu vou ter um solo onde no fundo sou eu a fazer stand-up durante uma hora num teatro. Vai se chamar Homem de Sorte, porque estou a contar, e como o Neves disse, é no meu dia de anos, que é no dia 25 de novembro, que é o dia em que eu faço 25 anos de vida também. Então eu vou contar como este quarto de século está repleto de histórias que mostram que eu tenho muita sorte mesmo dentro de todas as merdas que acontecem. E pronto, está a ser um caminho esquisito. É pá, num pêndulo entre vou dominar o mundo com o sol e vou cancelar tudo. Vou ligar depois para lá e dizer cancelo. Não, cancelo já. Olha, desculpa, afinal é para cancelar a data. Não tenho interesse. Ando mesmo todo borrado com isso. Mas acho que é um processo normal. Acho que é a cena de pessoal ter medo e dúvidas. E agora faço esta pergunta porque sei a resposta. Portanto, okay. Com bastante espanto. Tu vais ter uma parte do espetáculo a falar do YouTuber. Do YouTube. Vou. Queres falar sobre isso ou queres? Não. Ok. Por acaso. Não, vou Ficado. Falar porque lá está. Da mesma forma que vou falar. Merda da tua vida. Vou falar dos meus trabalhos, vou falar da minha namorada, das ex-namoradas, famílias, ex-famílias, que eu não sei o que é uma ex-família, mas pronto. Vou falar de. Sim, os pais abandonam. Vou falar de. Epá, vou falar de tudo um pouco. Quem já me viu atuar, possivelmente vai ver algum texto repetido e coisas novas. Mas pronto, é 7 paus o bilhete. É para ajudar uma associação solidária. Mas é uma associação que é o Ajudem o Branco a pagar o arranjo do carro. Que eu tive um acidente a semana passada e são quase 400 mocas de arranjo. E então, pronto, se vocês conseguirem ir todos juntos. Pode ser que dê por metade do preço do arranjo. E assim a malta vai ao evento, manda mensagem. Portanto, sobre o sol, não quer dizer rigorosamente mais nada, vão no dia 25, paguem 7 paus. Sim, o sol foi escrito por mim, é interpretado por mim. Tenho o Jasmin Teixeira a ajudar-me na produção, que é um gajo fantástico. Foda-se, a mim nunca me disseste que era fantástico. Epá. Tu já te dei mais de 600 paus. Já me deste mais de 600 paus? Não, podia ter contado essa merda. A mim? Yeah. Mentira. Ah, merda. Desde quê? Desde espetáculos. Quando é que tu me deste dinheiro? Deitei a Aveiro, não. 3 vezes. Tu não me deste. Eu trabalhei, tá bem. E mereci o dinheiro. Olha, eu também sou fantástico, foda-se. Mas quem é que está a rir aqui? Estás por mim aqui nos orgulhos. Sim. Olha, tenho outras merdas. Queres falar do Dois Tons? É que eu escolhi aqui, Dois Tons e Vilaré. Ah. Porque acho que este surto, tipo, o Dois Tons foi o teu primeiro brinquedo, digamos assim. Só, mais ou menos, até porque o Dois Tons, ao início, não era meu. Do Tio Dosa, também é fantástico. Do Tio Dosa também é fantástico, fantástico, obviamente. O Dois Tons era um bar que era frequentado pelo Daniel Tio Dosa, que eu conheci no curso do Rui Sinal de Cortes. Depois, eu acabei de fazer algumas noites, convidou-me, eu fiquei como MC, residente das noites de comédia do Dois Tons. Isso há quanto tempo? Para há dois? É para aí, para aí há dois anos, sim. E entretanto fizemos lá uma série de datas, aquilo correu sempre bem e agora voltei, estou a fazer lá desde junho uma data mensal. São 5€ consumíveis, aquilo é o 2,5€, que é em Mãe Martins, ao pé de Sintra. E acho que Mãe Martins já faz parte de Sintra. E não... Para a malta que me diz boa, cagou neste assunto. Sim, se bem que eu já tive malta do Porto lá. Certo. É. Malta que foi tipo, olha, tenho amigos em Lisboa, disseram para vir cá, epá, é fixe, aproveitei e pronto. E o Vilaré? Curti-se fazer o Vilaré? O Vilaré foi o tipo de primeira vez. O Vilaré foi, foi uma aposta radical do nome, diria mesmo, controverso da comédia. Foi o Pedro Leite, antigo responsável pelo Lisboa Comedy Club e também pelo Vilaré. Ele convidou-me para, depois do fecho do Lisboa Comedy Club, ser eu o MC residente das noites do Open Mic do Vilaré Comedy Club, todos os sábados. E eu aceitei com muito agrado. Fiz lá 4 mesinhos, foi o tempo que o Vilaré Comedy Club esteve a funcionar. Eu depois saí por razões profissionais para avançar outros projetos. Mas estive lá janeiro, março e abril, por isso estive lá para aí o quê? 12? Sim, para aí uns 16 espetáculos de Open Mic. E era giro porque era todas as semanas. E ainda tinhas as noites do Luzindo. Tinha as noites do Luzindo à sexta e as minhas eram ao sábado. E a cena fixe daquilo é que havia muito público repetido, ou seja, obrigava-te a criar muita coisa. Então é claro que depois desenvolvi muito a minha capacidade de improviso com o público, com o crowd work e etc. Aumentei muito a criação de material e é uma cena que eu acho que faz muita falta, que é tu estás num sítio onde tu já sabes que há metade das possibilidades ou mais de tu vais no focinho, não num sentido literal. Sim. A cena de isto vai ser difícil. E isso ajuda-te, porque quando tu vais para a linha, com a luzinha, com o público bem calado, com o prestigiozinho das pessoas a aplaudir, vai, mas que belo artista que tu és. É fixe, meu, mas vai bem um dia, vai aqui um filho da puta de um holofote em palco. E foda-se, o que é isto? Que isto nunca me aconteceu. Claro. Sabes, tu precisas de ir à porrada, meu. À merda, digamos assim. Tu precisas de ir à porrada. Tens de aprender, tens de... Epá, mas isto é... O que me irrita é que sempre que se fala nos nomes grandes do stand-up e eles contam a carreira deles, não há um gajo que diga, bem, eu sou muito bom, comecei logo a fazer teatros porque já era conhecido e pronto, a minha carreira é assim. Não, é os gajos que são realmente bons dizem, pá, foda-se, andei 10 anos na merda, andei a atuar em sítios maus, andei a atuar para 20 pessoas, andei a atuar em lavandarias. Sim. Ou seja, todos os gajos dizem, pá, aprendi muito lá. Mas de repente, cá, se tu disseres que queres fazer vida de, olha, quero estar aí em bares um ano ou dois, aí és maluco, isso é merda, não sei o quê, não sei o quê. Epá, eu acho que isso é que está errado. Então, para mim, o Vilaré ajudou muito. Quem esconde essa realidade, acho que é com que objetivo? Não quero... Eu não me misturo. Ok. Quer dizer, eu não misturo, não atuo em qualquer buraquinho, eu sou do caralho. Epá, está bem, meu. Está bem. Mas isso não quer dizer nada. Tu não atuares lá não quer dizer nada. Não, tu não tens um carinho de qualidade pelos sítios em que atuas. E achas o Vilar Amedes um espaço de... desse rock and roll? Ou... Não te esqueças que eu estava na noite do open mic. Okay. E isto começou em janeiro de 2016. Eu entrei para o stand-up em junho de 2015. Eu tinha 6 meses de stand-up. E andava a apresentar um open mic. Onde tinha convidados que faziam isto há mais tempo que eu. Epá, tu tinhas de correr mais que os outros todas as noites, meu. E isso ajudou-me imenso, é claro que sim. Epá, só pensar em poder voltar a ter um espaço assim que me garanta, não, nós estamos abertos, nós metemos aqui as pessoas, tu só tens de estar cá a fazer o teu trabalho. Não tens de preocupar em convidar ninguém, só tens de estar aqui. E o dos Tons, em comparação? É totalmente diferente. O dos Tons é um meu projeto. Neste momento já é um meu projeto, ou seja, é uma casa que... quando eu comecei, acho que no primeiro espetáculo a entrada era para aí 2€ e tínhamos 40 pessoas. No último que fizemos a entrada é 5€, consumíveis, obviamente. Mas tivemos, pá, uma faturação total, uma contabilização total, aliás, de pessoas, ao longo do espetáculo de 80 ou 90, que nós tivemos uma vez no fecho da primeira temporada. Que fui portanto, eu, a Vani, o Picote e o Luzindre. E foi tipo, ai pá, quase 90 pessoas, grandes estrelas, não sei o quê. É pá, isso agora é o que eu tenho semanalmente. Ou seja, aquilo neste momento aquilo já está para mim, já está naquele ponto de está seguro. Certo. Já não há muito mais. Não cabe mais pessoas porque aquilo não tem 2 andares. É pena. Não posso fazer mais datas lá porque o bar também tem outra programação. Pá, aquilo já está. Já está naquele ponto. Sabes, agora o que se pode fazer é novos conteúdos, novas temáticas, novas abordagens à comédia. Porque não acredito que o stand-up seja uma coisa muito... Chegas, falas no micro e sais e acabou e só isto é que é bom. Não, há outras formas de funcionar, por exemplo, a comédia lá. É pá, eu neste momento estou a tirar um curso de improv, também. Certo. Improviso. Agora é claro que... Ai, pá, mas isso é uma merda, improviso é uma merda. É pá, há gostos, meu. Há gostos, percebes? E isso é o que realmente importa aqui, é tu conseguires perceber... Ok, será que eu posso dar algo diferente ao público? E aí dás. O que move no Dois Tons agora é isto, é, deixa-me ver, a casa já está boa. Mas o que é que eu posso dar de novo a esta malta? Gajos novos, ok, estou a dar. Estou-lhes a dar uma cena que eles não estão habituados, tudo bem. Mas vai chegar uma altura em que os comediantes que eu quero já lá foram, os comediantes que interessam já lá foram. Epá, vamos ter de ir por outro caminho. Porque senão chega a um ponto em que é tipo, pronto, é fixe. Epá, é como vês o Tiesto é muito bom a tocar. Se eu for jogo, o Tiesto todos os dias. Cansas-te. É pá, há gajos que não se vão cansar e há outros gajos que vão dizer, pá, já chega, meu. Então, é pá, se calhar eles querem uma noite de fados. Ei, mas isso não tem nada a ver. É pá, mas eu quero. O que é preciso para haver mais gente? É pá, não sei dizer, não te sei dizer, mas precisavas. Eu nunca fiz as contas, mas deves ter em Portugal a atuar com mais de 50 espetáculos lá. Que acho que até aos 50 espetáculos um comediante ainda nem sabe pegar na merda do microfone. Acho que deves ter para aí uns 50 gajos. Uns melhores que outros, tudo bem, mas deves ter 50 gajos. Pá, tu precisavas ter 300 gajos. Deves ter 6 vezes mais. Ah, mas aí éramos boés, não há trabalho para todos. Então olha, mano, isto agora é que tu vais pegar nos teus colhões e vais ter de trabalhar mais que os outros todos. E como começas a ter mais oferta, há uma expressão que eu gosto muito que é necessidade aguça ao engenho. Hoje em dia a malta pensa, ah, eu com um esforcinho arranjei um bar ou dois, vou fazendo. Oh, criei uma página de Facebook, meto umas merdas a falar de uma cena que esteja na moda, ganho uns likes, marco um espetáculozito. Pronto, e vou enganando assim a malta a achar que sou muito bom. Pronto, e estão-se a cagar. Agora, quando há mesmo necessidade de tu provares, aí estás fodido, meu, aí já não podes ser só, ah não, eu acho que a malta assim até acha que eu sou não sei o quê. Não, tens mesmo de ser bom, tens de trabalhar, tens de arranjar forma. E até lá não vais ter. Depois há outro lado, que é, isto não é um meio que te pague muito bem. Se tu fizeres só bares, há bares que te dizem, pá, eu posso pagar a ti 200€ para vir cá uma hora, ou pago 90 e tenho um gajo no karaoke aqui 4 horas. Claro. Tu fazes o quê? Metes a pílula no cu e vais-te embora. Pronto, olha, peço desculpa ter incomodado, até pedes desculpa e pagas o café. Agora é claro, cá há outros momentos em que tu ficas tipo, ei, é com caralho, isto afinal pode dar para todos nós. É pá, nem sempre. Tens de trabalhar. Muito bem. Pá, eu tenho o último tópico para falar. Que é super geral, que é, opa, é a estrada. A vida na estrada. A vida na estrada. Que há uma música muito fixe sobre isso, que é dos Diabo na Cruz. Tu curtes andar na estrada. É o melhor desta merda. Eu já te avisei uma coisa desse género. Sim. Sim. É pá, o andar na estrada é o que justifica tudo o resto, meu. Sabes, eu estou em casa a escrever meia hora, escrever meia hora, ou seja, não estou em casa a escrever só durante meia hora, mas escrevi meia hora em casa, ou seja, estou lá não sei quantas horas, pá, que é para depois eu poder ir para a estrada. E a estrada não tem a ver com o passa uma mega estrela e anda de um lado para o outro. Não, mano, é a cena de foda-se. É quase como se tu tivesse a viver o sonho, living the dream de epá, sair da minha casa. Porque alguém decidiu que não, o teu trabalho vale isto. Por isso vem cá que eu vou-te pagar isto pelo teu trabalho. Sim, aumenta a responsabilidade, digamos assim. Que foda-se, é claro que sim. Porque quando tu me estás a pagar 50 paus, foste uma merda. Opa, uma merda depois, os teus 50 paus não dá para limpar a merda que eu fiz. Quando tu me estás a pagar 500 euros, epá, eu aí se calhar já te vou dizer, pá, 500 euros, é quase um ordenado mínimo. Pá, paguei-te muito mal em Aveiro, animal. Epá, não me pagaste mal, não foste quem me pagou melhor também. Sim. Sabes? Mas também não foste quem me pagou pior, longe disso, mas a estrada eu acho que é o melhor no sentido em que é a prova de que tu tens ou não as capacidades de o fazer. Pá, e agora vou-te fazer uma pergunta, boé. Também muito clichê. Aliás, eu até te vou dizer isto. Se me disseres que queres 10 espetáculos seguidos, que tu sabes que vão correr bem, no Dois Tons, estás a ver? Seguidinhos, todos os dias, ou vais 10 dias para a estrada, cada dia num sítio diferente, nunca sabes como é que vai ser. Até podes vais chegar e não ter pessoa. Epá, prefiro ir. Porque eu prefiro ser atirado para fora de pé. Eu prefiro ir a palco e ficar naquela de como é que vai ser hoje. Quando eu vou a um sítio como o Dois Tons, eu já vou naquela de, ok, já sei, só quero dar algo mais a este pessoal, mas já estou minimamente na boa. Quando tu sais daqui, fazes 300 km, não, nem vais mais longe, nem são 300. Quando tu sais de Lisboa, no dia 23 de dezembro de 2016, para ir para Montemor, atuar num sítio que não sabias as horas, e acabou a ser já passada a meia-noite, ou seja, era dia 24 de dezembro, à meia-noite e meia, numa discoteca, para 30 pessoas, epá, isto tem tudo para correr mal. Obviamente que tem. Mas depois também há dias em que tu sais de Lisboa e ficas tipo, oh, vamos lá chegar a ver que eu não tenho lá ninguém. Tens um auditório cheio de pessoas sentadas no chão para te ver e a rir, e no final vem ter contigo a dizer, olha, mano, parabéns. Isso que torna a estrada tão imprevisível é o que torna mais aliciante. E é o que dá gozo a isto. Porque a partir do momento que te, aí eu sou muito bom e acabou, pá, se alguém tem esse mindset está totalmente errado. Porque tu tens de estar sempre naquela de, ok, isto hoje correu bem. Ah, mas não sei como é que é. E aí, uma vez a falar com o Luís de Matos sobre a cena do espetáculo, ele disse-me, e o que nós fazemos no show business é muito semelhante ao que os gladiadores faziam na Roma Antiga. E em que nós somos os gladiadores e o público é o leão. Ou seja, tu tens de ir e tens de domar o leão, tens de vencer o leão. Mas o gladiador que vencia o leão, o prémio dele era amanhã poder voltar para lutar com mais um leão. Aqui é a mesma cena, que é, tu hoje foste, partiste uma casa, 500 pessoas a rir, fantástico. O que tu ganhaste é o direito de, no dia a seguir, continuares a streak. Deixa-me ver se eu consigo fazer rir mais. Claro. Pá, e às vezes vais passar de uma sala de 500 para uma sala de 100, às vezes vais passar de uma sala de 50 para uma sala de 300. Não existe uma linha reta, na minha opinião. Nem pode existir, porque isso é o que torna duramente. Isto basicamente é. No dia seguinte é uma incógnita. Sim. E não. Temos que esquecer o que ficou para trás. Claro. E escrever para a frente, digamos assim. Nem é o esquecer, é. Tens de aceitar o que já foi. Pronto, é isto e acabou. Nunca te podes esquecer. Tens de lembrar, já me fodi com isto. Mas já fui muito feliz com o dossiê, fechado. Sim, tens de juntar todas as aprendizagens e pronto. E meter isso a teu favor. Muito bem. Olha, vamos terminar a primeira parte, que eu também não tenho assim muitos mais tópicos para falar. Opa! Pá, e a segunda parte sai passado uns dias, digamos. Passado assim. Um tempo. Passado deixa um tempo. Passado um tempo. Passado um tempo, fica com ainda não sei quanto é que é. E é com o tempo mais gerais, portanto, pá. Sigam, ouçam os episódios, continuem a acompanhar. Que eu posso promover as minhas cenas, ou não? Pá, promove. Deixa-me só tirar aqui uma foto para o Instagram. E pronto. Que eu vou publicar em Instagram bastante nível Ruben Branco 1, 2, 3. Devia-te cansar esta merda agora. Não, e principalmente ao meu canal de YouTube. Nós estávamos a falar do YouTube e eu não disse. Basta pesquisarem no YouTube Ruben Branco 1, 2, 3 e vão ter diretamente ao meu canal. Pronto, Ruben Branco 1, 2, 3 em todo o lado. Twitter, Facebook, etc. Mas principalmente YouTube e Instagram. Acho que vou começar a dar uma atenção a isto. Não sei, não percebo nada de redes. Percebo que tenho que fazer rir e pronto. Então, pronto, YouTube, vídeos todas as semanas. Ruben Branco 1, 2, 3. Muito bem. Então, bom. Até já!